Estabilizando 273. Gente, completando o procedimento, LS X-Ray, chame torre 1186. 186. Xanerme 201, no chame centro Recife, no D51, na Alterra, número 3325. Controle 7720. 251 na Alterna. 1251 na Alterna, 13325. Xanerme 201. 251-3325. Elisete 6720. Contato radar. Mantenha o perfil da saída dela. Sub, mantenha 360. Sobe, mantém 360, 6720. 27720, chame centro Recife, 1251, secundária, 1325. 251 e 1325, 6720, boa noite. Boa. Controle em Salvador, boa noite. 3894, Gatão Cruz, 180 para o 150. 3894, boa noite, chegada Mari, desse mantém a nível 050, informa Juiz, 1017. Firme? 3894, pode voar, ETAP? 3894. Obrigado. Salvador, boa noite, alô, Xanair 6259. Xanair 6259, boa noite, contato radar, mantenha perfil da saída da Elso e mantenha 360. Da El 360, Xanair 6259. Quando possível, pro de da El, por gentileza? Obrigado, da presente da El. É possível Leda para o Xanair 6259? Da presente Leda, o Xanair 6259. Leda 6259, grato. Bom, controle do Xanair 3894, ali da recepção de velocidade de SAP. Confirme. 3894, está livre da recepção de velocidade de SAP. Livre das restrições, desça para 2000 países justos no 017. Seria para o 3894, já? Afirmativo, TAM 3894, 2000 pés, ajuste na 097, livre das restrições. Ok, 2000, livre das restrições, 3894. Pode voar Duna? Prezado Duna, TAM 3894. Obrigado. A 6259, suba restrito ao nível 320. 320 restrito, Xanair 6259. Papapá Lima, Lima Fox, prossiga. Centro Recife, no 2085, secundária, no 2545. Pioneer 6259, chame Centro Recife na D51, secundário na 3325. 51-2525, Pioneer 6259. 3894, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3894. Receptando o localizador pista-vista, 3894. Complexo no procedimento LS X-Ray, chame Torre 100, 386. 286, boa. Controle Salvador, muito boa noite. O TAM 3897, passa 1500. Solicita voar da EL após 2000. 3897, boa noite. Contato radar, saída da EL. Mantenha 340. 340, solicita voar da EL após 2000, 3897. Obrigado da presença da EL. Direto da EL, muito obrigado. 3897. Campo 01, boa noite. Será identificação, chega da Mari, desse mantenha 050. Controle Salvador, boa noite, Gol no 601, passando 1400 na sua escuta. Gol no 601, boa noite, contato radar, saída da El, subiu mantenha 360. 360, nada El, Gol no 601. Desça para 2000 pés, ajuste na 097. Controle Salvador, boa noite, Gol no 567, passa 2000, parou 360. TAM 3897, chame centro Recife no 251, secundária no 3325. Firme para o TAM 3897. TAM 3897, centro Recife no 251, alterna 1 no 3325. Boa noite, 3897. Gol no 567, boa noite, contato radar. Saída Lefa, sub mantenha nível 360. Sobe, mantém 360, solicita nível 380, Gol no 567, Lefa, subida. Enche, aguarde coordenação, Gol no 567.